Boa noite, fiel torcida. Vamos chegando para mais uma live de pré-jogo, né? Pré-batalha. Para analisar a situação atual do Corinthians e a perspectiva para os dias que estão por vir. Nós que estamos avisando há tanto tempo que o Corinthians iria caminhar para esse caos. A galera sabe do que a gente fala, sabe o que a gente avisa, sabe que estamos, sem dúvida alguma, embasados naquilo que estamos dizendo. Não estamos aqui jogando conversa fora. Estamos tentando evitar um caos maior. Que a tendência, meus amigos da Rádio Timão, é de um caos gigantesco caso o Corinthians não resolva algumas situações que deveria, todas as situações que deveriam de ser resolvidas, né? E hoje foi um dia em que me surpreenderam algumas coisas aí que nós vamos conversar a respeito. Teve entrevista do Cássio, teve o protesto da Gaviões da Fiel e das outras torcidas, também tiveram outras torcidas. E teve a entrevista do Thiago Nunes, que pela primeira vez se pronunciou lá na ESPN, né? E eu tô vendo muita gente, ai, o Thiago Nunes poderia voltar, o Thiago Nunes tem que voltar, ai, poxa, foi injustiçado. Como torcedor e como ser humano, né, é influenciável. Que coisa impressionante, hein? Que coisa impressionante. Por isso é que não vai pra frente. Nós estamos vivendo com uma geração que parece que só olha para uma direção e são totalmente manipulados. Eu já falei para vocês assistirem aquele seriado sobre redes sociais e sobre mídia, né? Praticamente sobre tudo. Porque as redes sociais hoje é o domínio completo das mídias, tem muito mais influência até do que uma emissora de TV, apesar das emissoras de TV terem grandes influências. Mas as redes sociais predominam, a internet é uma coisa impressionante. Para que você não seja influenciado por... É por isso que, olha, existem os políticos que ganham, que vencem as eleições por terem mais tempo na TV. E o marketing, a ilusão, é impressionante. Mesmo um cara sendo comprovado, por exemplo, que roubou, comprovado pela justiça, condenado, as pessoas ainda votariam na pessoa. Mesmo a pessoa prometendo uma coisa em campanha, chega nas eleições, prometeu, chegou, ganhou as eleições, mesmo não cumprindo aquilo que prometeu, se concorrer novamente, será reeleito. Candidatos a vereadores que não fizeram nada durante o ano todo e aparecem no final, nos bairros pobres, nos bairros que são esquecidos durante todos os 4 anos de mandato, conseguem se reeleger e as pessoas amenizam a situação e votam novamente naquela pessoa. É a influência, é o hipnotismo acontecendo. Gente, a coisa é muito mais séria do que se imagina. Aí o Thiago Nunes apareceu hoje na TV. E olha, gente, é impressionante. É impressionante. As pessoas esquecem rapidamente. Ele disse o seguinte, que reconheceu, né, que errou ao se dividir entre campo e questões internas. Ok? Questões internas e campo. Então deve ter tido algum problema interno ali. Tem que fazer a pergunta a ele quais são esses problemas internos, se poderia especificar quais são eles. E ele disse ainda que não sabia das dificuldades financeiras do Corinthians que seriam tão grandes. Meu, como assim? Nós que não estamos dentro do clube sabemos que o Corinthians está vivendo um caos financeiro há um bom tempo, pô. Principalmente por causa da dívida com a Arena. E aí? Sabendo que estava devendo, jogadores aí que tá perdendo até processo para jogadores. Thiago Nunes, por que que você falou uma coisa dessa? E o torcedor ainda cai nessa conversa? Devo lembrar alguns pontos específicos do Thiago Nunes. O principal deles, esquecer completamente da cultura defensiva do Corinthians e querer colocar um time ofensivo sem ter peças. Ele pediu o Luan. Ele aceitou a vinda do Johnny Gonzalez, da avó. Mandou voltar Richard Camacho. Mandou voltar Mosquito. Só o torcedor que não consegue entender isso e ainda cair nesse tipo de conversa. Vai ter repercussão maior porque a entrevista será repetida várias vezes e beleza. Hoje teve entrevista também do Cássio. Aí nós vamos pegar nos pontos principais do Cássio, que tem aqui, ó. E é impressionante, cara. O principal que eu achei do Cássio, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho, né? Do Cássio, o que ele falou? Ó, o Cássio entende, olha só, gente. Isso que eu tô pegando que tá escrito pelo Flávio Ortega. O Cássio entende que Coelho e Mauro, que é o auxiliar, né? São profissionais que conhecem muito o Corinthians e por isso não acredita que a chegada de um treinador experiente resolveria o problema. Olha o que ele disse, ele não acredita que a chegada de um treinador experiente resolveria o problema. Sabe por quê? Porque Coelho e Mauro são experientes. Disse que a suposta reunião do elenco com o presidente Andrés não vai acontecer. Foi fake news. Aí tudo bem. Mas o senhor Cássio, você acreditar que Coelho é experiente, você está de brincadeira. Que Mauro Van Basten é experiente, você está de brincadeira. Experiente do quê? Experiente de que arrumar um treinador em condições... Por isso que o Corinthians está a Deus dará, gente. O Corinthians está completamente perdido com seus profissionais lá dentro. É um show de incompetência. O Corinthians não vai conseguir reagir dessa forma. Nós estamos vivendo um momento extremamente complicado. O que iremos fazer, fiel torcida? Vamos aceitar tudo isso? Não, a Gaviões já foi lá para o protesto. Se vai adiantar, é só para mostrar, tá joia? Mas existe uma coisa que deve ser feita. A exigência de profissionais capacitados dentro do Corinthians. Isso a Gaviões não pode deixar de exigir. Nós não podemos viver de tapa-buraco. Em tudo. Em tudo. O Corinthians é muito maior do que está demonstrando. Outra coisa que vocês têm que começar a entender... Jogador vindo do exterior. Esqueça. É só vocês pegarem a cotação do dólar, de libras, né? De libras. Lembra que o Grêmio estava querendo contratar o Cavani? Olha quanto que ele vai receber por mês corrigido pro reais, né? Vocês viram? 6 milhões por mês. 6 milhões de reais por mês. 6 milhões de reais por mês. No Manchester United. E o Grêmio falou que estava quase contratando. Lembra aquela conversa do pessoal falando que estava quase contratando o Cavani? Cara, ele vai ganhar 6 milhões por mês. Como competir? Isso nós já havíamos dito na época da pandemia. Todos os clubes vão viver esse tipo de situação, esse caos, porque... Os caras da Europa, qualquer clube europeu que queira contratar um jogador brasileiro vai levar e para eles vai ser preço de banana por causa da cotação do euro, do dólar e da libra. Nós estamos vivendo um caos financeiro muito grande no nosso país. Muito grande. Se você pegar o salário que você recebe todo mês e transformar em dólar, vai cair teu queixo. É um absurdo, cara. Nós estamos vivendo um caos completo nesse país. algo precisa ser feito. E eu não sei o que vai acontecer futuramente. Os clubes estão passando por isso. Por isso o desespero do Flamengo para querer que comece a retornar o torcedor. Porque a receita com o torcedor dá uma aliviada naquela conta tão alta que o Flamengo tem. O Corinthians vai ter que estruturar a base e começar a ter olheiros para o futebol do interior desse Brasil. Até Colômbia, Chile, Equador, aí beleza. Ainda dá para trazer jogadores desses países. Então precisa, até da África, precisa começar a ter olheiros para peneirar, para poder fazer contratação que não seja tão cara. Porque o Corinthians perdeu muito dinheiro com o Luan, né? No final do ano passado, tá a trazer esse jogador. Isso daí foi, quebrou o Corinthians praticamente com a tendência de contratações aí. Então o negócio é muito mais sério do que se imagina. É, um outro detalhe. Tô vendo alguns experts, entre aspas, de futebol, dizendo que Cazares é atacante. Colocando ali Cazares como atacante. Olha, se o Coelho cair nessa, se o Coelho não tiver a visão de entender que o Cazares joga centralizado, melhor, né? Joga melhor, porque tá jogando ele na ponta, como ele fez isso, como estavam fazendo no Atlético Mineiro e tal. A habilidade que esse cara tem é para colocá-lo centralizado, um pouco mais à frente na intermediária. Deixa o Otero nas pontas, que eu também colocaria o Otero mais centralizado, que eu acho que ele joga melhor centralizado, e deixava o Léo Natel em velocidade pelas pontas. Esse negócio de colocar o Cazares como atacante, tá errado. Quem é que vai jogar a bola para ele? A situação é complicada. O jogo de amanhã, o Corinthians vai ter mais facilidade? A tendência sim, é que sim, porque o Santos, os reservas do Santos que vão entrar em campo. Não é possível que o Corinthians não faça um jogo em condições contra o Santos, contra os reservas. Nem Marinho vai jogar. Nem Marinho vai jogar. Não vai jogar Soteldo. Não vai jogar o Sanches. Então a chance do Corinthians de fazer um grande jogo e vencer amanhã, ela é imensa. Mas aí vai depender da escalação do Coelho. É por isso que se nós já tivéssemos um treinador capacitado, a chance do Corinthians de vencer amanhã era imensa. Agora, como nós temos um treinador que é amanhã... ele faz uma escalação doida, no domingo outra escalação doida, a cada jogo é um chute no estômago do torcedor, aí eu já não sei o que é que possa acontecer. É uma situação muito difícil que estamos vivendo, fia torcida. Muito difícil. De incompetência completa. Completa. E ninguém está fazendo absolutamente nada. O Corinthians permitiu que continuássemos com um treinador interino. Nós estamos falando de Corinthians. Mesmo que o Corinthians vença amanhã, mesmo que o Corinthians vença no domingo, nós temos que tirar o Coelho como treinador. Não pode continuar como treinador. Porque nós temos que analisar tendências, o futuro. A tendência é de caos completo com esse treinador. Mesmo ele vencendo amanhã e vencendo domingo. Eu quero que vocês entendam isso. Nós temos que analisar o que vem pela frente. O que vem pela frente é destruidor. E nós estamos avisando isso a vocês há um bom tempo. Porque a Rádio Timão foi a única que antes já havíamos dito que o Corinthians iria brigar para não cair. Se continuasse com o trabalho do Thiago Nunes. E continuou, porque o Coelho é mais fraco ainda que o Thiago Nunes. Ele é mais fraco que o Thiago Nunes. Tanto que ele é um interino. E ele não pode assumir no lugar do Thiago Nunes. Então deixasse o Thiago Nunes. Aliás, não era para deixar nenhum dos dois, né? Eu tô realmente abismado. Parece que estão fazendo de propósito. Parece que estão fazendo de propósito, gente. Aí o negócio é muito sério. Por isso que a Gaviões reagiu hoje. Porque estão... Tá, vai cobrar o jogador. Cobrou o Coelho também, tá exigindo um treinador. Mas é um grupo de coisas que está acontecendo. Você não vai poder cobrar os jogadores sem eles terem condições físicas e estarem mal treinados. Porque essa é a lógica que eu tô falando para vocês. Mesmo que eles se esforcem, se matem em campo, eles não têm condição física para fazer isso. Eles não estão treinados para esse tipo de reação. Vocês entenderam a gravidade da situação? Olha, os jogadores faltam raça. Vamos supor que seja isso. Eles não têm condições de jogar com raça porque eles não têm condição física e estão mal treinados. É duro, viu? Maurício Timão. Boa noite, boa noite. Boa noite, São Jorge. Maurício Santos. Boa noite. O Kaique Pedrini. Boa noite, boa noite. O Diogo. Salve, São Jorge. Será que vai vir um técnico inglês? Ou vai ser qualquer um para os Nutellas das redes sociais? Vai vir. É treinador de alto nível, treinador europeu. A não ser que seja aquele treinador que está jogado às traças, né? Jogado às traças e que não tem futuro lá na Europa. Só isso daí. E que venha por um preço bem baixo. Porque se eles forem receber em dólar, como acabei de falar para vocês, é complicado, hein? É complicado. O cara que vai receber em dólar aí, olha, se segure na cadeira. Não dá pro Corinthians pagar, não. Sem chance, gente. Vê aí, os caras vão querer receber em dólar, quem vem de fora. Maurício Timão. O Irã, boa noite, boa noite. Oh, não consigo entender este caso do Pedrinho. Esse dinheiro nunca chega, ninguém consegue entender, o Maurício. Você lembra que a gente fez essa... Nós temos a entrevista com a Isabela. Está aí no Facebook da Rádio Timão. Só vocês pesquisarem aí, procurarem. Ah, não tem muita lógica essa história aí, não. É só quando mudar a gestão corintiana, entrar a oposição, que eles vão averiguar. O Gobi está falando que vai fazer uma auditoria assim que chegar. Se realmente fizer uma auditoria séria, algumas coisas a gente vai ficar sabendo. Antes ninguém vai falar, tudo é suposição. Eu acho estranho o Corinthians não receber se o Grêmio já recebeu do Cebolinha. Por que o Corinthians não está recebendo o dinheiro do Pedrinho? E por que, ao não receber, o Corinthians não vai à FIFA? Qual a razão do Corinthians não ir à FIFA? Porque ele não recebeu o dinheiro de um jogador que já atuou pelo outro clube. Ele já jogou pelo Benfica. Então, o que o Benfica está fazendo parece que está com o Corinthians nas mãos. Por quê? Por que está com o Corinthians nas mãos? Em que sentido? O que ele tem de cartas nas mangas? Não é verdade? Tudo isso precisa ser analisado. Porque o Corinthians não pode ficar nessa situação. Sem receber o dinheiro que é tão importante. O Corinthians esperou demais. Tá, vai receber só em setembro, mas ser de garantias. Porque o Corinthians... Isso eu fiquei sabendo, que eles iriam pagar só em 2021 e o Corinthians aceitou. Olha que absurdo. O Corinthians só vai pagar. O Corinthians vai receber o dinheiro do Pedrinho do Benfica em 2021. Isso eu fiquei sabendo. Acho que vocês também. Tudo bem. O Corinthians quer garantias para poder pegar empréstimo do banco nessa mesma quantia. Daí, quando essa grana entrar, o Corinthians deposita no banco e paga a dívida. Só que você acha que o banco não vai cobrar juros? Então, gente, é brincadeira o que está acontecendo. Quem entende mais isso aí, que verifica. Eu só gosto de futebol mesmo, só gosto de ver o lance do futebol, porque se eu pensar muito nesse tipo de coisa, eu fico maluco, cara. E ultimamente eu ando meio depressivo com relação ao Corinthians. Eu ando de verdade, cara, decepcionado, cara. Decepcionado porque não era pro Corinthians estar passando por isso, cara. Nós lutamos muito. Poxa, você vê, a Rádio Timão existe há 14 anos. A Rádio Timão foi a primeira rádio parcial do mundo, né? Todo mundo já sabe e acompanhou o Corinthians na Série B, a queda. Nós transmitimos a queda do Corinthians e toda a Série B. Né? Quem acompanha a Rádio Timão há todos esses anos sabe. Nós acompanhamos o fora do Alibi. Por isso é que eu estou surpreso. O Corinthians já teve exemplos disso. E nós convivemos com a queda do Corinthians em transmissão. E está me lembrando muito o ano da queda. Muito. O problema é que no ano da queda me lembrou mais no segundo turno. Esse está começando mais cedo. a chance da gente brecar é maior, porque a chance de mudar para um treinador decente, tem que contratar um treinador decente, um treinador que tenha capacidade mesmo de comandar o Corinthians, um cara que seja inteligente, que saiba treinar, que saiba conversar com esses jogadores, que não tenha medo de nada, porque sabe o que falta, cara, nas pessoas, principalmente quem comanda? Coragem. Coragem. Na vida a gente tem que ter coragem. E para você ter coragem, você tem que ter estudo. Você tem que estar preparado para encarar, para ter essa coragem. A coragem é fundamental na vida da gente. E é bonito quem tem coragem. É muito legal. E o Corinthians precisa de um treinador que tenha coragem de chegar pro jogador e falar assim, ó, você não, mesmo que seja um Fagner da vida, ó, Fagner, não é desse jeito que é pra você jogar, mas eu, não interessa, velho. Você vai ouvir o que eu tô falando aqui. E falar pesado com o cara e o cara baixar a bola. Aí o cara tem que ser um baita de um cara pra fazer isso. Chegar pro cara, ó, você tá cruzando errado, você não tá marcando legal, tá passando nas suas costas, então você vai fazer isso. Você vai treinar. Você vai vir aqui amanhã, você vai treinar isso aqui. Eu não quero treinar. Vai, não quer? Vai treinar sim. Ô Cássio, você não tá saindo bem nas bolas, porque o Cássio não tá saindo bem. A bola passa pela pequena área. Qual é a falha do Cássio? A principal é essa. Bola alçada na área, tá passando por ele. Não, ele tem que sair nessas bolas. Ele é o dono da área. Ele é o dono da pequena área. E se você não tem agilidade para isso, vai treinar. E aí, Gil? Esses erros de passe, esse erro de subida de cabeça, esse mau posicionamento, vai treinar. Chamar a atenção dos caras mais cascudos do Corinthians. E para fazer isso, o treinador tem que ser um baita de um treinador. Não pode ser qualquer treinador. Você pensa que é qualquer treinador que faz isso? Aí vem uma galera, olha gente, é sério que eu estou dizendo para vocês que tá revoltando. Falar de religião, cada um tem a sua, tá? O jogador quer ser evangélico, quer ser o que for, deixa ele ser o que ele é. Ah, tá atrapalhando, impossível isso atrapalhar, tá? Impossível isso atrapalhar. A questão não é a religião. A questão não é, a religião não quer dizer que a pessoa seja santinha. O Marcelinho Carioca era extremamente religioso, lembra? Mas não era santinho. Tá? O que eu estou dizendo para vocês é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já estão jogando por um lado que não é legal. Eu, por exemplo, sou extremamente religioso. Sou extremamente religioso. Mas falo palavrão, brigo, xingo. Não utilizo da maldade, da sacanagem. Mas eu sou religioso. É o meu jeito. Eu sou explosivo. Tá? Eu falo as coisas que eu tenho vontade de falar, falo na cara. Eu sou o que eu sou. Ué, isso não muda. Não muda a minha personalidade. Eu, se tiver que ir pra guerra, eu vou. Tá? Mas sou extremamente religioso. Muito até. Não tenho religião. Qual é a sua religião? Não tem uma religião específica, mas acredito demais em Deus. Acredito em Jesus, acredito muito, muito, muito, muito, demais. E leio as escrituras, leio coisas relacionadas à religião. Leio. Isso não faz eu ser, ai, aquele santinho, aquele cara que é Nutella. Ah, eu bebo cerveja, bebo. Saio para as farras, para a festa. Não agora na quarentena, né? Mas saio, né? Curto a vida. O que eu estou dizendo para vocês é que isso não influencia em nada. O que está acontecendo com o Corinthians é falta de treinamento. É diferente, porque a religião deles não é na hora do treinamento, na hora do trabalho deles. A religião deles é em outro, totalmente fora do horário. O que eles vão fazer, o culto deles, as coisas que eles vão fazer. Tá? Só espero que uma coisa não esteja acontecendo no Corinthians. Eles são evangélicos, né? A maioria ali, né? Se tiver um jogador espírita, eles vão respeitar e vão tratá-los bem? Se tiver um jogador que não tenha religião nenhuma, eles vão tratá-lo bem? Vai fazer parte do grupo? Ou não? Não, você não acredita em Deus. Você não é... Aí tá errado. Entenderam, né? Menospreza o cara que é bagunceiro. Ah, eu gosto de farra, da mulherada, tal, tudo. É, mas você não pode. Aqui no nosso grupo... Aí tá errado. É isso, mas aí é o comandante. É o cara que comanda que comanda o clube que tem que botar ordem nesse negócio. Então, opa, peraí. Eu respeito a sua religião, cada um faz o que bem entenda. Você quer ter uma vida regrada, respeito. Gente, isso é respeito. Cada um faz o que bem entenda da vida. Eu sempre fui assim. Cada um faz o que bem entenda da vida. Respeito todas as posições aí que você quiser fazer na tua vida, você faça. Mas respeite também a minha. Faz de conta, eu não sou. Eu gosto da farra, eu gosto de ver a mulherada, eu gosto de sair, de... Ah, não, mas no meu grupo aqui no Corinthians, você vai ser chutado, você vai ser deixado de lado. Não pode, aí tá errado. Porque quando as pessoas entram num grupo, futebol é grupo, é que nem esse protesto. Ah, acho sacanagem falarem do Cássio. Que sacanagem o quê, pô? Tá ficando xarope, pô? Tem que falar de todo mundo. É um grupo, meu. É um grupo. É que nem, eu trabalho em escola. Teve bagunça dentro da sala de aula. Olha só, quem tá, muitos alunos aí já viram até minhas lives aqui, né? E é real o que eu tô falando. Teve baguncinha dentro da sala de aula. É, roubaram não sei o quê, de não sei quem aí na sala, quebraram o vidro, alguma coisa, tá? A sala toda vai se lascar. Sabe por quê? A sala toda se lasca? Porque foram coniventes. Não souberam trabalhar em grupo e não repreenderam quem estava fazendo coisa errada. Foram covardes ao permitir que o outro quebrasse o vidro e não viesse falar com a gente. Se eu estou te dando proteção, você pode vir falar comigo. Eu estou te dando proteção. Então venha falar comigo. Você tem a liberdade de vir contar quem foi. Então a sala toda se lasca. O grupo todo... O protesto tem que ser em cima de todo mundo mesmo. O que a Gaviões fez hoje foi sensacional. Ah, mas o Cássio não merece. Merece sim, porque ele é líder, ele é capitão às vezes. E ele tem que chamar atenção, ele tem que unir o grupo, ele tem que ver que... Oh, gente, a gente não tá treinando direito, pô. Ô, treinador, nós precisamos mais tempo para treinar, o nosso time tá perdendo condicionamento físico, o sistema defensivo tá errado. Ele tem que falar, ele tem que cobrar. Olha, tá errado o posicionamento tático do time. Eu tô acostumado desde 2012 que eu tô aqui. Então eu sei que o Corinthians tá errado, o posicionamento tático. Você me faz o favor de arrumar isso aqui. Ele tem que falar. Ele é o Cássio, pô. É aí que tá. Tem que cobrar, sim. Porque ele tem que chegar e falar, meu, como é que é, pessoal? Vamos treinar direito aqui? Eu tô vendo que você não tá correndo legal no treinamento, hein? Interno. Não precisa falar pra imprensa. Eles lá dentro... Cobrar. Você não tá com condição física. Por quê? Porque a sua corridinha é uma corridinha michuruca no treinamento. Você tá treinando extremamente mal. Aí tem que ter coragem. Lembra que eu falei pra vocês? Tem que ter coragem. Quem tem mais moral nesse time pra poder falar com o jogador que tá treinando errado? O Cássio tem mais moral. Ele pode chegar e falar assim, meu, você tá treinando errado. Você me faça o favor de correr, hein? Você me faça... Pô, quantas depois que acabou, né, os caras se aposentaram. Quantas conversas tem de briga dentro de vestiário de Rincon, Marcelinho, Vampeta. Lembra disso? Um cobrando o outro, Ricardinho. Que a gente nunca ficou sabendo. Fica sabendo depois. Depois a gente fica sabendo dessas histórias. Havia cobrança, sim. Quando o Dinei chegou, o Dinei parece que gravou um vídeo falando, pô, tá faltando isso aqui. Porque ele sabe. Ele sabe. O time de 90 era um time extremamente limitado, mas que treinava pra caramba e se matava em campo. Um cobrava o outro. É isso que falta. Outra coisa que a religião pode atrapalhar. Olha, eu sou muito pacato. Eu sou religioso, então eu não vou falar, não vou xingar os jogadores, brigar com os meus companheiros. Errado também da religião. Tem que falar. Você tem que chegar e falar, meu, você não tá jogando porcaria nenhuma, meu. Vocês me fazem... É o meu trabalho. Nós estamos aqui com uma missão importante. Você vê quantas pessoas são influenciadas. Você pegar toda a torcida corintiana, quanta gente. A gente que está na rádio, a gente sabe. A gente recebe aqui, gente. As mensagens que eu recebo de todas as partes desse mundo. Mas principalmente norte e nordeste, que o pessoal tem pouco acesso a vir aqui para São Paulo para acompanhar um jogo do Corinthians, como eles sofrem. Sofrem demais, cara. Aí, São Jorge, o que a gente vai fazer? O Corinthians vai para a segunda divisão? Sabe, muitos ali sem entender o que está acontecendo. E é incrível que esses caras não conseguiram ainda entrar na cabeça deles o tamanho que é o Corinthians. O tamanho que é esse Corinthians. É uma falta de respeito ao torcedor, hein? Ah. O Renato. Boa noite, São Jorge. Elenco mal montado, time desequilibrado. Olha o exemplo do Cruzeiro no ano passado. É igualzinho, Renato. O Maurício Santos. Uma vergonha dos dois lados. O Adilson. Via no passado... Vai ano, passa ano, o Corinthians não muda. O Gilson. Precisa contratar um técnico. E cadê o dinheiro do Pedrinho? Que venda esquisita. É o pior. Ninguém dá nenhum tipo de satisfação. Nosso clube está sem gestão. Aí é que tá, Gilson. Você vê. Pra que as chapinhas? Os conselheiros? Tá todo mundo fazendo campanha no Parque São Jorge, não tá? Várias, você pode ver. Chega sábado, o Parque São Jorge tupido de gente pra pedir voto pras chapinhas. Opa, peraí. Se eu vou entrar pra uma chapinha e vou querer ser conselheiro do Corinthians, me faça um favor, hein? Eu vou entrar pra cobrar essas coisas e pra ajudar o Corinthians a evoluir. Quando nós criamos a Rádio Timão, nós não criamos a Rádio Timão pra ganhar curtidinhas na internet. Pra ganhar dinheiro. Cada um tem um emprego aqui. Eu tenho meu emprego, tá muito bom. Não entrei pra ganhar dinheiro com internet, com Corinthians, com nada. Entrei aqui pra ajudar na evolução com o meu conhecimento relacionado ao futebol, com o meu conhecimento relacionado a treinamento, pra ajudar o Corinthians e de poder falar as coisas, de a gente ter visão, pra ajudar o Corinthians a evoluir. Tá? É isso que nós fizemos, desde que criamos a Rádio Timão. E nós ficamos revoltados com às vezes alguns perfis de internet, de redes sociais, que querem só curtidas. Que querem, eu vou aumentar seguidores, o meu intuito é esse. Ai, que grande, grande porcaria, porque você não está ajudando nada a evolução. Vai ter um monte de gente te seguindo, só que o que você vai falar vai ser tão insignificante que não vai ajudar em porcaria nenhuma a evolução do Corinthians. E a necessidade é de se trabalhar para a evolução do Corinthians. E o nosso trabalho é esse. Quando a gente fala que queria ser credenciado lá na arena, era para poder ter acesso aos jogadores, ter acesso à diretoria, ter acesso ao treinador após o jogo, para podermos fazer as perguntas que são necessárias. Olha a pergunta que eu fiz há um bom tempo, em fevereiro, lá em Diadema, quando eu falei que o Corinthians precisava de dois volantes de contenção, dois armadores e dois atacantes. Se naquela época já tivesse feito isso, e não é porque, ai, que São Jorge é bom, São Jorge é o tal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma coisa que a gente sabia. Senão nós estaríamos aqui falando com vocês, pô. A necessidade de ter dois volantes de contenção, dois armadores e dois atacantes. E acabou, o Corinthians não vai evoluir sem ter os dois volantes de contenção. Os dois armadores centralizados e dois atacantes de velocidade. Não vai evoluir. Pode pôr quem for que não vai. Com esse elenco que eu tô falando. A não ser que se contrate outros jogadores com características diferentes. Aí é outra história. Estou falando agora. Pegando agora. O Corinthians de agora. Só vai evoluir assim. Nós estamos falando há muito tempo isso. E já tô cansado de falar. Aí vem o Coelho. O que o Coelho fala? Não, o Corinthians não tomou nenhum gol nesses dois últimos jogos. Pô, Coelho, você não viu que o Cássio salvou o Corinthians? E que os caras perderam uma montanha de gol? Você não pode chegar e falar, ah, não tomou gol por milagre, cara. E que o Avelar salvou em cima da linha? Aí tem torcedor que acredita por causa que é resultadista. É questão de olhar o placar, é mesmo, olha lá, 0-0, 0-0. Nossa, não tomou nenhum gol mesmo. Nossa, então o time evoluiu defensivamente. É aí que tá a diferença nossa. A gente não olha somente o resultado. A gente olha a sequência, a questão de evolução. Se tivesse realmente segurado, como era na época do Carille, que segurava a defesa, que dava uma tranquilidade no Corinthians, que era... Acontecia alguns ataques e o Cássio defendia e tal, mas não era como é agora. Que a qualquer momento, se pegar um time um pouco melhor, a vaca vai pro brejo, que a gente vê. O Jefferson, boa noite São Jorge, sai Cássio, Gil, Fagner e Jô, e nomes como Sid Clay, Everaldo, Vital, Bruno Mendes, Mosquito, ficam de titular? Ou estão marcando protesto para lembrar deles? Não, é questão deles quererem, não é sair, tá? Eles querem que eles tomem atitude e tomem a liderança do Corinthians para que o Corinthians treine melhor e evolua seu futebol. Para isso precisa treinar e jogar com raça. Essa é a exigência. Fica claro que é isso que eles querem. Talvez eles não passem da maneira que eu estou falando para vocês. O que eles querem é que o Fagner, Gil e Cássio tomem a liderança, não passem a mão na cabeça dos jogadores que não estão treinando direito dentro do clube, porque existe isso, jogadores que não estão treinando direito. Tá claro e evidente. E o treinador que não tá treinando direito. Eles podem, como o Coelho é ainda um interino, eles podem chegar pro Coelho e falar, Coelho, ó, tá errado o treinamento aí, filho. Eu sou... Pô, Isso é questão de personalidade. Ô, Coelho, vamos treinar. Cara, não é questão disso, Coelho. O nosso time precisa ganhar condicionamento físico. Você não pode marcar 2 dias aí de condicionamento pro. Pega uma. Quando você jogar na quarta, né? Pega uma segunda-feira pra treinar só condicionamento físico nesse time. E na terça a gente treina os fundamentos necessários, mas junto com um pouquinho mais de condicionamento, para que a gente melhore o condicionamento. Tente começar a treinar agora. Sabe quanto tempo você, se começar a treinar agora, vai entrar em forma? 1 mês. Começar a entrar em forma. Melhorar seu condicionamento. Não condicionamento físico igual de jogador. O jogador leva 2 ou 3 meses, gente. É fogo. Por isso que o Léo Santos está demorando tanto para entrar em forma. Porque o condicionamento físico mesmo demora para se conseguir. É impressionante, é demorado o condicionamento físico. Por isso que precisa de força de vontade. Muita gente enjoa, principalmente os gordinhos. Ah, eu quero emagrecer, quero condicionamento físico. Precisa da sua força de vontade. Você precisa ter força de vontade. Quer melhorar seu físico, ficar legal, tal? Corra, vai fazer exercício com um profissional, lógico, né? Entra numa academia, exija condicionamento físico. Não ficar forte, tá? Mas primeiro, antes de ficar forte, condicionamento físico. Aí você vai ver. Aí você vai ver o que eu tô falando pra vocês. O jogador de futebol é a mesma coisa. Não adianta ir lá na musculação. Na sala de musculação. Eles vão muito pra sala de musculação. Não adianta. Se você não tem condicionamento físico, o que adianta você ter músculo? Você não vai conseguir nada. O condicionamento físico é fundamental. Eu já falei aqui pra vocês. Após essa pandemia, não tem conversa pra você não ter condicionamento físico, não ir fazer exercício, uma academia na tua vida. Todos os dias que eu estou falando. Sabe por quê? Eu vi muito, acho que se for 0,00001 de atleta mesmo que morreu, que sofreu com Covid. Tem alguma coisa aí. Como pode, gente? Tantos atletas e... Se tiver no mundo inteiro 0,0000. Então quer dizer que essa doença está relacionada ao nosso mau condicionamento. Talvez um condicionamento físico seja o ideal para a gente sobreviver mesmo mais tempo. E se tiver um novo vírus, o nosso corpo resista. É o grande, para mim, é o grande fator para que você já pense em fazer academia a partir dos próximos anos. Até a pessoa mais velha. A vida continua, meu filho. Vamos estruturar fisicamente. Jogador de futebol é a mesma coisa. Antes de ir pra academiazinha fazer musculação, não é musculação, hein, que eu tô falando, hein? É condicionamento, é correr. Correr 20 minutos, 30 minutos por dia. É velocidade, correr lentamente, gingar, saltar cordas, tal. Ganhar condicionamento. Que você fique... Entendeu? Para que você possa ganhar condicionamento. O jogador, será que ele faz isso? Será que os jogadores de futebol ficam após os treinamentos? Sabe? Hã? O Diogo, essa nova geração é tudo mula, São Jorge. Já se sabe que provavelmente o Corinthians vai ver suas avaliações e ainda pede as piores opções. Sempre vai ser assim, Diogo. O Kaique, essa é a hora de ganhar. Não é só essa nova geração, viu, Diogo? O que você está errando é falar que essa nova geração não é. São pessoas mais velhas ainda que estão entrando nesse tipo de conversa. Mais do que os mais novos são mais propícios a ouvir. Se eles tiverem, por exemplo, acesso à live que a gente está falando, eles são mais influenciáveis, eles vão ouvir, eles vão chegar, poxa, é legal isso daí. Eles são mais propícios à aprendizagem. O duro são as pessoas já formadas que acham que já sabem de tudo, que não precisam ouvir as coisas. Esses são os piores. O Kaique, essa é a hora de ganhar, mas não me iludo. Não queremos de jeito algum cair para a segunda divisão. Vamos lutar. Nós estamos aqui para isso. Cada live que a gente faz, cada transmissão que a gente faz, ela é importante. E podemos evitar. Claro que podemos evitar. Cada vez mais nós podemos evitar. Isso faz parte. O torcedor do Corinthians que foi hoje xingar o Cássio tem mais é que ir pro quinto dos infernos. É o que eu acabei de falar, perna. Falei, o Cássio tem que entrar na jogada. Tem que entrar na jogada. Ele precisa ser líder. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A cobrança da Gaviões da Fiel é da liderança dele, do Fagner e do Gil. Eles têm que ser líderes. Eles têm que cumprir o papel deles. É muito importante que eles tomem a liderança. E para isso tem que ter coragem. Não tem que ser, ai, coitadinho dos caras, não vamos, nós somos unidos, não vou xingar. Tem que xingar sim, tem que falar um com o outro, entre eles, então para a imprensa. Nós não precisamos ficar sabendo de nada. Eles têm que falar entre eles. São Jorge, na sua opinião, o grupo do Andrés deve sair do poder depois de 12 anos mandando e desmandando no Corinthians? Mário Ferreira, a gente não fala de política, Mário, porque a gente é muito mal interpretado aqui. Muitos falaram até que eu era a favor do André Sanches, depois foi provado que não. Eu digo o seguinte, que o André Sanches, a gente sempre falou aqui, na primeira gestão dele foi ótima. Ué, foi, eu tô mentindo? Foi ótima, mas tenho críticas mesmo na primeira gestão. Uma delas é a retirada do Antônio Carlos Zago, porque o Ronaldo tinha saído e quem pagou o pato foi o Antônio Carlos Zago. É, lembra dessa história? Tenho críticas, claro que eu tenho críticas. Do Naming Rights, que demorou muito. O estádio, legal, foi o Andrés que negociou junto com a galera. Teve um lado político, do Lula ter entrado. Todo mundo sabe, mas não foi só o Lula, não. Foi o Kassab, foi o Alckmin. É, todos entraram nessa jogada, né, do estádio. O estádio não foi, ai, foi petista, foi do Lula. Não foi. Foi todo mundo queria a abertura da Copa do Mundo em São Paulo. O governador era Geraldo Alckmin, o prefeito era o Kassab. Então eles prometeram muitas coisas para o Andrés. O Andrés estava extremamente feliz. Só que o Andrés errou num ponto, que para mim foi o mais grave, que na época, antes da Copa do Mundo, bem antes da Copa do Mundo, já era para ter negociado o naming rights. Porque era importante para a empresa ter, na abertura da Copa do Mundo, Neoquímica Arena antes da abertura da Copa, pô. Vai ser na Neoquímica Arena a abertura da Copa do Mundo. O que seria para a empresa? Ia ficar na história. Então, o negócio, a negociação deveria ter sido feita antes. Erro também de gestão, mas não era a gestão dele, era a gestão do Gobi, tudo bem. O Gobi estava nessa gestão, mas quem negociava, quem predominava pelo estádio era o André Sanches ainda, que na verdade o André Sanches nunca saiu do Corinthians, né? Sempre, ele foi deputado federal, aí ele estava mais perto do Corinthians ainda. E essa é mais que ele na primeira gestão foi muito boa, a primeira gestão do André Sanches, não tenho dúvida alguma, veio Ronaldo, gente, não precisa nem falar nada, não precisa nem dizer para vocês sobre o que foi a primeira gestão com o André Sanches, que tirou o Corinthians da segunda divisão, não precisa falar nada, né? Por isso é que a gente falava que o André Sanches não era ruim, né? Naquela época, tal, tudo, por causa dessas coisas. Mas não que a gente tivesse apoiado, porque não apoiamos nada, nada, nada. Porque nós não conhecíamos bem o Isabella, né? Tinha o Cittadini, que eu lembro. Aí o Corinthians tinha um caminho pela frente aí. Entrou o André Sanches, lembro que teve uma confusão quando ele foi eleito. Queriam bater nele, se escondeu dentro do banheiro das mulheres. Mas na verdade não queriam bater nele. Não iriam bater no André Sanches. Iriam fazer pressão como a Gaviões fez no aeroporto, que não iria bater no jogador. Eu fazer pressão. Esse é o papel da torcida. Era uma confusão. Você acha que mais de 50 pessoas ali não iriam ter batido nele? Mesmo tendo segurança forte ali do lado, teriam batido tranquilamente. Não quiseram bater. Fizeram a pressão toda ali em cima. E, tanto que o André falou, vou fazer um BO contra isso e tal, tudo. Até agora não tem o nome das pessoas? Ué, o nome das pessoas? Não tem. É sempre papo. Vou fazer BO, tudo. Mas ele já sabe. Quem entra na presidência do Corinthians ou quem vai ser jogador de futebol do Corinthians já sabe que vai sofrer pressão. Isso aí é conversa fiada. Que o Sócrates vai ficar... O Sócrates ficou triste e tal, tudo. Mas o Sócrates sabia onde é que ele estava entrando. Eu lembro que o Sócrates, ele ficava injuriado, mas ele... Quando ele não ficava... Não jogava... não vou jogar bem. Não tinha nada a ver. Ele simplesmente fazia gol e não comemorava. É isso que o Sócrates fazia. Agora, dizer que o Cássio vai ficar chateado, vai abalar o Cássio, vai nada. Quando esses caras já entram no Corinthians, já sabem onde estão entrando, onde estão pisando. Eles ganham muito bem por causa disso, gente. Para aguentar todas as pressões, todas as coisas chatas em volta. Não é, vai abalar o time. Vai abalar nada, cara. Abala nada. Você, que é moleque, que tem 16, tem 17 anos, vai querer ser jogador de futebol, você aceita ganhar 500, 600, 700 mil e sofrer pressão de torcida? Você aceita. Você mesmo. Qualquer um de nós aqui, ó. Você vai trabalhar numa empresa, mas olha, essa empresa aí tem uns chefes que pressionam você, mas você vai ganhar 700 mil, 600 mil por mês. Mas tem um chefe que, de vez em quando, quando a empresa não render, ele vai fazer pressão em cima de você no serviço. Você aceita? Quem é que não aceita? Fala. Então, um papinho furado. Não entra nessa conversa de dozinho, de jogador que tá sofrendo pressão. Ai, coitado. Ah, por favor, né, gente? Deixa eu ver. Caramba. O Maurício, Thiago Nunes é um fanfarrão. O Gabriel Silva, Thiago Nunes conseguiu ter um discurso pior que o do André Sanches. O Gabriel São Jorge, apoiaria o Coelho ser mantido como técnico ou tem que trazer um técnico urgente? Tem que trazer um técnico urgente, claro, né? O Naldo, é triste ver um ídolo igual o Cássio falar isso. O Gilson Bernardes, São Jorge, se chegar um treinador, a panela tem medo de começar a pegar no pé deles, apesar que se o Fagner for para o banco de reserva, é o Michel Macedo, lateral esquerdo. O Sid Clay, não temos zagueiro. Não é medo, gente, entenda bem. Isso é a tal da teoria da conspiração. Na verdade, a gente não sabe o que aconteceu internamente. O treinador não tem que ser amigo dos jogadores, ele tem que ser respeitado. Ele tem que ter moral. Tá? O mais importante é entender que o treinador tem que ter moral. Para isso, o cara tem que ser bom, hein? Tem que ser bom. O Tite é um cara bom. O Tite é um cara bom. O Tite é um cara honesto com seus atletas. Comete erros, claro, porque é um ser humano. Mas os erros dele são mínimos. Por isso que ele está na seleção até hoje. Por isso que ele está lá na seleção. Ele comete seus erros, claro que sim. É ser humano. Mas são mínimos os erros. Ele tem as suas panelas também, como teve as suas panelas, teve seus erros, que a gente sabe quais são, mas ele é mais assim, de saber conversar com os caras. É raro, raro treinador assim, raro pessoa que tenha esse tipo de competência, sabe? Eu, como torcedor, dou uma aula pro Coelho, disse o Naldo. Gabriel disse que Coelho não tem porcaria nenhuma de experiência. Voltou a falar, ele destruiu a base, isso é só olhar. Prestar atenção que o time não ganhou mais título nenhum depois que ele assumiu. O Kaique, agora não pode mais cobrar jogador? Épocas atrás não tinha isso não. Se não joga, não serve. Ponto final. O Diogo Nascimento, os primeiros a ser cobrados são os conselheiros que podem votar, mas não fazem nada pelo Corinthians. Os conselheiros têm que ser cobrados, sem dúvida alguma. Maurício, temos que cobrar sim, mas o profissionalismo de todos começa da diretoria também. É lógico, todos têm que ser. A diretoria do Corinthians tem que ser mais profissional, eu concordo com isso. As pessoas têm que ser mais, ter um discurso mais em condições, mostrar que essa pessoa é entendida do que tá trabalhando. Coisa que eu não vejo. Gostaria de ver isso daí. Não tenho a certeza que seja, mas estou falando de opinião. Tudo isso é uma opinião. O Renato disse que a panela está feita lá dentro. Destruir a panela com um treinador de pulso para fazer a limpa. Querem o Coelho porque ele não tem peito para colocar os medalhões no banco. Eu duvido o Coelho colocar o Cássio ou o Fagner no banco. Mas não tem jogador, Renato. O Cássio até tem o Walter, né? Mas o Cássio não é o culpado, cara. Não é isso. Não é isso, cara. Sabe? Não sei se vocês estão entendendo que não é. A culpa é de falta de treinamento. Treinamento. É treinamento, gente. Enquanto o Corinthians não treinar direito, quem treina o Corinthians? Não é o treinador? Então temos que ter um treinador que treine esses caras, porque os caras ganham confiança. Olha, você tá treinando. Você sente quando você treina corretamente. Você sente, poxa, eu tô treinando corretamente, poxa, agora tá legal. É isso. Por que vender o Cássio que daria de lucro pro Corinthians só 9 milhões que não dá meio Luan? E se ele for para um rival? Mas por que vender, Jefferson? Não tem que vender, o Cássio tem que continuar. O que nós queremos é um Cássio líder. Líder. Ele é líder, ele tem que ser líder. Arthur Ricardo Moraes, não conseguiu ganhar nem do Bragantino, nem do Atlético Goianiense, vai conseguir ganhar do Santos. É que o Santos vem com o time B, o Arthur. Vem com um time muito fragilizado. Então o Corinthians tem que se impor. São Jorge, você quer um técnico ou um mágico? Maurício Santos falou. Ué, nós não torcemos pro Corinthians, nós torcemos para um time grande. Se a gente não querer um treinador desse tipo, é isso daí. Mas aí é o que eu falo, faltam profissionais. Tá faltando mesmo um profissional desse tipo. Você vê que o Jair Ventura tá dando um show no esporte, por quê? Por quê? Porque não tem pressão. O esporte não tem a pressão que tem o Corinthians. Não é tão simples assim. Ah, ele tá indo bem lá, mas poderia estar vindo bem aqui. Não, aqui é pressão. Aqui existe uma pressão desde o momento que pisa dentro do clube até o momento que sai. É pressão. A pressão não é fácil. O Renato, querem continuar com o técnico coach, palestrante e amigo de todos no vestiário. O Coelho deve colocar a música do Roberto Carlos para os jogadores escutarem. Amigo de fé, irmão camarada. Eu acho ele muito fraco. Você vê as entrevistas coletivas do Coelho, uma fragilidade enorme, cara. Que pena, viu, cara? Que pena. Gostaríamos que fosse... Acho que o Loz até é melhor que ele. Uma pena. Galera, obrigado. Fica por aí. Essa live e amanhã tem o jogo do Corinthians. Acompanhem conosco. Um abraço a todos. Ó, 50 minutos, hein? Ah, daqui a pouco tem um jogão de bola, hein? Tem Ponte Preta e Guarani, cara. Isso é um jogão de bola pela Série B. Um abraço e vai Corinthians, nunca pare de lutar. Vamos torcer amanhã com a Rádio Timão, hein? Radiotimão.com. Depois tem Cornetano comigo e com a Relia. Um abraço.